Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, neste mundo caótico, uma coisa torna-se fundamental: definir claramente nossas posições diante dos fatos. Essa definição ajuda na tomada de decisões e principalmente a criar ou evitar expectativas em nossos interlocutores. Quem é você? No que você acredita? O que te move? Quais as intenções por trás das mensagens que você passa para os outros? E que tipo de mundo você quer viver? Que tipo de mundo você está ajudando a construir? Acredite, se todos deixassem claro o seu posicionamento político, social, ideológico, seria tudo muito mais fácil. Por isso decidi botar os pingos nos is hoje, começando com uma frase do novelista espanhol Carlos Ruiz Zafón. Nas fases mais avançadas do cretinismo, a falta de ideias é compensada pelo excesso de ideologias. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o suporte de uma turma que sabe muito bem a que veio: o Itaú Cultural. O Itaú Cultural é um instituto voltado para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira, contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão complexa e heterogênea como a brasileira. Acesse o www.itaucultural.org.br e conheça mais sobre eles. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais o sensacional kit DKT vai para o Éder, que fez uma crítica no programa Dias Sombrios. É uma crítica, sim, escrita de forma educada e que merece ser publicada. Aliás, que acabou inspirando este programa, e vamos a ela. Decepção. O Café Brasil deixou de ser o despocotizador social e bem devagarinho vai se tornando um agregador ao pensamento político do seu idealizador. Luciano, o programa começou tão bem com a frase: o Café Brasil chega até você com o suporte de um pessoal que acredita na diversidade, que reconhece que existem visões distintas que precisam ser valorizadas. Mas em seu desdobramento, perdeu completamente esta essência. Você se tornou um membro do MAV, Luciano. Ó, pra quem não lembra, o MAV é Militância em Ambientes Virtuais, inventada no 4º Congresso do PT em 2011. Mas, retornando ao texto do Éder. Você se tornou um membro do MAV, Luciano. Talvez até sem se dar conta disso. E até espero que assim seja, para que minha decepção não aumente ainda mais. Inserindo nas entrelinhas do excelente conteúdo divulgado nos podcasts e iscas intelectuais do Café Brasil, o seu ponto de vista, que, aliás, é muito bem definido em seu Facebook através de seus compartilhamentos antipartidos socialistas, objetivando, claramente, tentar mudar o pensamento dos que se opõem às suas ideologias políticas, quebrando totalmente a essência da frase vinculada ao Itaú Cultural que abre este programa. Você talvez esteja se esquecendo que a luta contra a pocotização é de todos, independentemente do pensamento político, religioso, social e etc. Estar pocotizado é o mesmo que alienado com o corpo, mente e alma entregues. Você acha que um intelectual de esquerda é pocotizado? Pode até dizer que sim, mas da mesma forma um de direita também o é, né? Bom, vou ficando por aqui. Continuarei ouvindo os podcasts na tentativa de continuar absorvendo conhecimento e até de repensar alguns de meus conceitos, como sempre fiz. Por favor, não torne o Café Brasil um pocotizador. Obrigado pelo comentário, Éder. Eu vou respondê-lo ao longo do programa. O Éder ganhou um livro e o kit DKT, pois comentou o programa. E espero que fique claro que não é só quem elogia que ganha brindes, não mesmo. Críticas são muito bem-vindas e aceitas, desde que sejam educadas, sacou? Quem mandará o kit safadinho para o Éder é a DKT do Brasil. A DKT acredita que a maioria dos problemas de saúde do mundo pode ser drasticamente reduzida através de mudanças de comportamento relativamente simples, como o uso de preservativos e dispositivos de controle de natalidade e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Por isso, a DKT tem a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do mercado e uma atuação focada no marketing social. Acesse o facebook.com/DKT Brasil para conhecer melhor o trabalho deles. E você já sabe, né? A marca dos produtos DKT é Prudence. Amor com Prudence. Não se esqueça disso. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, com atuação em todo o território nacional. Mas eles estão atentos também para ajudar você a cuidar de sua empresa e de sua carreira. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidora ou Pellegrino com dois L's e veja o monte de dicas que eles publicam sobre gestão, criatividade e curiosidades. Vale a pena, acredite. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Bem, vamos à resposta ao comentário do Éder. Ele começa assim: decepção. O Café Brasil deixou de ser um despocotizador social e bem devagarinho vai se tornando um agregador ao pensamento político do seu idealizador. Luciano, o programa começou tão bem com a frase: o Café Brasil chega até você com o suporte de um pessoal que acredita na diversidade, que reconhece que existem visões distintas que precisam ser valorizadas. Mas em seu desdobramento perdeu completamente esta essência. Caro Éder, eu não sei bem quais eram suas expectativas com relação ao programa, mas faz algum tempo já que eu manifesto nele as minhas opiniões políticas. Deixa eu ver, eu acho que desde 2005, talvez. Eu nunca escondi quais são as minhas preferências políticas e ideológicas, e este é um programa que pertence a mim. Não tem dinheiro público aqui, e nele eu manifesto as minhas opiniões, sem fechar as portas para opiniões divergentes. Apenas não espere que eu aqui apresente de forma imparcial o tal outro lado, quando eu não acreditar no que diz o outro lado. Acredito na diversidade e convivo muito bem com quem tem ideias divergentes das minhas. Eu não prego que essas vozes sejam caladas. Mas aqui no Café Brasil, a opinião que prevalece é a minha e por uma única razão: o programa é meu. Quem tem opinião contrária, que monte o seu podcast e seja feliz. E o Éder continua: você se tornou um membro do MAV, Luciano. E para quem não se lembra, o MAV é a militância em ambientes virtuais, inventada no 4º Congresso do PT em 2011. Você se tornou um membro do MAV, Luciano, e talvez até sem se dar conta disso. Eu até espero que seja assim, para que minha decepção não aumente ainda mais. Inserindo nas entrelinhas do excelente conteúdo divulgado nos podcasts e iscas intelectuais do Café Brasil o seu ponto de vista, que, aliás, é muito bem definido em seu Facebook, através de seus compartilhamentos antipartidos socialistas, objetivando claramente tentar mudar o pensamento dos que se opõem às suas ideologias políticas, quebrando totalmente a essência da frase vinculada ao Itaú Cultural que abre este programa. Caro Éder, para ser membro do MAV, eu deveria agir às escondidas, criando personagens fictícios e distribuindo informações que viessem de um órgão central. Não é assim que eu ajo. Não há nenhuma personagem fictícia no Café Brasil, apenas eu com minhas opiniões. E não estou incluindo nada nas entrelinhas para, como você diz, claramente tentar mudar o pensamento dos que se opõem às suas ideologias políticas. Eu repito o que eu já cansei de dizer aqui. Eu não quero que você concorde comigo. Eu quero que pense. Contra, a favor ou muito pelo contrário. E eu insisto. O programa é meu, as opiniões são minhas. Faça com elas o que você quiser, mas não venha me acusar de tentar mudar o pensamento dos que se opõem a minhas ideologias políticas. Aceita quem quer. Este é um programa independente. Ouve quem quer, assim como minha página no Facebook, que acessa quem quer. E as opiniões estão aqui para serem ouvidas e aceitas ou não. Quem quer participar da festa na minha casa tem que aceitar a decoração, a comida e as regras. Não quer? Não venha. E o Éder continua. Você talvez esteja se esquecendo que a luta contra a pocotização é de todos, independentemente do pensamento político, religioso, social e etc. Estar pocotizado é o mesmo que alienado, com o corpo, mente e alma entregues. Você acha que um intelectual de esquerda é pocotizado? Pode até dizer que sim, mas da mesma forma um de direita também o é, né? Bom, eu não sei onde é que eu disse que o intelectual de esquerda é pocotizado, embora eu acredite que existe uma grande possibilidade nisso. Você está certo. O Pocotó não tem ideologia, cor, tamanho ou classe social. Já deixei isso claro em meus livros e publicações. Inclusive, me abasteço em muitas fontes da esquerda. Aliás, eu vou falar como é que eu faço isso na sequência do programa. E o Éder finaliza. Bom, eu vou ficando por aqui. Continuarei ouvindo os podcasts na tentativa de continuar absorvendo o conhecimento e até de repensar alguns de meus conceitos, como sempre fiz. Por favor, não torne o Café Brasil um pocotizador. Fique tranquilo, Éder. Eu não vou transformar o Café Brasil num pocotizador, mas fique atento. Eu vou reforçar a veiculação de ideias liberais e até conservadoras nesse programa por uma simples razão. É nelas que eu acredito. E deixo aqui uma reflexão para você, uma que eu já fiz e faço há muito tempo. Admiro um monte de gente, escritores, autores, e não raro eu me pego pensando como é que um sujeito tão inteligente, tão preparado, tão capaz de produzir coisas fantásticas, pode defender ideias tão perniciosas para a sociedade, hein? E isso me coloca em conflito. Admiro o sujeito, mas não entendo como é que ele pode pensar e defender algo que vá tão contra os meus valores e princípios. Vou usar o velho exemplo, Chico Buarque defendendo Cuba, Oscar Niemeyer defendendo o comunismo. Fique esperto para lidar com essa sensação de decepção com relação ao Café Brasil. Afinal, como é que um programa que tem tanto conteúdo legal pode ser apresentado por um sujeito que está no extremo oposto do seu pensamento político e ideológico, hein? Isso incomoda, e eu sei disso. E de certa forma, explica a sua decepção. Toda ideologia é a cara do homem. É a casa onde mora os pensamentos. Sinto no meu peito o pensamento. A ideia de encontrar, procurar nos cantos da minha casa, a poeira de um tempo que já foi ou parou pra ver o tempo passar. Nosso amor, nossa vida, nossa ida pro novo, o que não é novo nesse planeta, nessa terra de areia e de ferro, nessa terra de areia e de ferro. Olha que legal, essa é a cearense Anastácia Azevedo com Ideologia, que está em seu primeiro disco Lumere Lumerá, que é de 1999. Anastácia saiu de Fortaleza diretamente para Berlim e de lá para o mundo. Mas provavelmente você nunca ouviu falar dela, não é? Mas sabe como é, né? Aqui é o Café Brasil. E toda ideologia é a cara do homem. No portal Café Brasil, na área dedicada ao podcast Café Brasil, eu tenho um link que leva para uma outra área chamada Quem Faz o Podcast Café Brasil. Ali, publiquei há tempos atrás o meu posicionamento, que eu faço questão de apresentar para você que me ouve. É a primeira vez que eu vou lê-lo neste programa. Escrevi estas linhas há algum tempo até para preservar as pessoas que trabalham comigo no Café Brasil, como a Cissa, o Lala e o Michel. Ouça! O Café Brasil pertence a mim, Luciano Pires, que sou o único responsável pelo conteúdo nele veiculado. Os demais componentes da equipe são contratados para exercer suas funções. No espectro político, se ainda é possível usar esses conceitos, eu estou muito mais próximo de uma posição conservadora do que do progressismo de esquerda. Acredito que a sociedade não pode viver fora da lei, que a ordem é o melhor clima possível para o respeito aos direitos individuais e coletivos, que os fins não justificam os meios, que a anarquia, o desrespeito à autoridade constituída e a promoção da indisciplina social não são demonstrações de espírito democrático, que o governo não deve se intrometer na vida das pessoas, a não ser na regulamentação de algumas, eu disse algumas, atividades que precisam de um balizamento. Acredito na privatização, na democracia representativa, na propriedade privada. Acredito que toda violação da ordem jurídica é um ataque aos ideais democráticos. Acredito na primazia da lei sobre a vontade das pessoas ou os interesses de grupo. Abomino a pregação ideológica nas escolas, a militância partidária na imprensa e a intolerância aos que pensam diferente. Acredito na liberdade individual. Acredito em não fazer aos outros o que não quero que façam a mim. Acredito no respeito às opiniões e no direito das pessoas fazerem suas escolhas pessoais. Resumindo, eu quero um mundo melhor igualzinho a você. Talvez diverjamos sobre a forma de chegar lá e isso deve ser discutido, mas no final queremos o mesmo. Esses são os valores que balizam o Café Brasil e eu repito, sou o único responsável pelo conteúdo que é nele veiculado. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Esfria água pra matar a sua sede. Eu armo a rede pra lhe dar um cafuné. Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete. E quero ouvir você dizer que bem me quer. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. No seu cabelo. Ficou claro então, hein? Quem eu sou e o que me baliza? Você possivelmente encontrará muitas coisas semelhantes no meu posicionamento com relação ao seu. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. É, como o seu Valença é bom, não é? Você ouve, eu quero ver você dizer que eu sou ruim dele mesmo. De manhã cedo eu boto você no colo. Quero reforçar um ponto. Quero um mundo melhor, igualzinho a você. Talvez diverjamos, assista não gostou desse termo, mas é muito bom, olha, diverjamos sobre a forma de chegar lá. Isso deve ser discutido. Mas no final queremos o mesmo. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que foi que disse isso mesmo, hein? Quero ver quem vai lhe dar amor assim. Ao mesmo tempo que lancei o podcast Dias Sombrios, escrevi um artigo sobre uma onda de escritores de tendência liberal, conservadora, progressista arrependida e outros que, na contramão do pensamento esquerdista, que domina amplos setores da sociedade, vem trazendo diversidade às discussões. Como era de se esperar, eu tomei bordoadas, a maioria vinda de gente que não consegue conviver com quem pensa diferente. Nada de novo, portanto. Além do discurso ensaiado que rotula os não progressistas de semeadores do ódio, fascistas ou coisa parecida, o adjetivo exagerado apareceu com frequência. Também não foi a primeira vez. Sempre que menciono um desses autores não progressistas em meus textos e programas, aparece alguém dizendo que detesta o fulano, que ele é um idiota e que exagera nos argumentos, xingamentos e que tais. Mas a coisa não tem uma só mão, não. Recentemente, depois de publicar uma frase de Mao Tse-tung em minha página no Facebook, fui duramente criticado por dar espaço a esse monstro. E quando publiquei uma de Adolf Hitler, então... Vixe. Bem, aí eu preciso falar sobre a minha arte de comer picanha. Para começar, farei uma afirmação politicamente incorreta que escandalizará muita gente. É quase uma confissão de culpa. Eu adoro picanha. E foi comendo picanha que aprendi a ler os autores exagerados, de direita, de centro, de esquerda, de cima e de baixo. Quando vou a uma churrascaria e o garçom chega com a picanha, ajudo a pegar o pedaço, coloco no prato e imediatamente corto fora o excesso de gordura com capricho. Tem gente que jura que é a melhor parte que eu jogo fora, mas não dá. Desde criança eu não suporto gordura na carne. Não desce. Deixo só um pouquinho da gordura mais tostada, mas eu corto fora 95%, o excesso, e fico com um miolo suculento. Com os autores que eu leio, ouço ou vejo, eu faço a mesma coisa. pego a picanha que eles oferecem, lambo os beiços e corto fora o excesso de gordura. Relevo os exageros, passo por cima dos xingamentos, contorno os ódios ou qualquer manifestação de intolerância ou fundamentalismo e vou no miolo, no que realmente interessa. Um argumento precioso, um ponto de vista original, uma indicação de autor desconhecido, uma informação escondida, o nome de um livro que abre horizontes, um site ou blog que me leve a descobrir novos conteúdos, um filme, peça de teatro ou música que corra por fora das listas dos 10 mais e que são deliciosos. Tudo isso está lá, no meio da picanha gordurosa. Se eu desistir de comer a picanha por causa da gordura, eu perderei acesso a todas essas descobertas, entendeu? Por isso, trafego tranquilamente em meio a autores de todas as inclinações políticas, ideológicas, sexuais, futebolísticas e carnavalescas, e quase sempre descubro algo que vale a pena. Até mesmo com certos esquerdistas hidrófobos que leem uma coisa e entendem outra. Posso não concordar com uma vírgula do que eles dizem, mas defendo até a morte o direito deles de dizer o que pensam. Pô, como é mesmo o nome do cara que disse isso, hein? Quem quer viver no amor tem que zombar do fim, tem que esquecer a dor dentro do camarim, sair pro mundo igual. Certeza vai cair. Quem quer zombar no amor tende a viver sem fins, tende a esquecer da cor que acende o estopim, ficar no seu quartel e se vangloriar, sempre a evitar as incertezas. Que delícia de samba, cara. Esse é o Teroca, compositor que vem diretamente de Araraquara para nos deliciar com um sambão daqueles irresistível, chamado Escolha. É como terra e mar, indecisão a se tomar. Antes que o amor mude de ideia. Muito bem. Espero então ter deixado bem claro o meu posicionamento e que tipo de conteúdo você vai encontrar aqui no Café Brasil. Não tenho nenhum problema em conviver com quem pensa diferente. Aliás, só para você saber, a Cissa Camargo é petista de carteirinha, esquerdista de usar adesivo no peito. Se bobear, ela tatua a cara do Lula no braço. Mas a gente se ama e juntos construímos o Café Brasil. O Lala é parecido, mas é mais por medo da Cissa. Oh, também oh, não tenho problemas em receber críticas educadas. Peraí lá, né, meu? Vai. Também não tenho problemas em receber críticas educadas e argumentos que me façam rever minhas posições. Para falar a verdade, eu até torço por isso. Mas preciso de argumentos, de lógica, de racionalidade. Gritaria, sonhos, xingamentos e ignorância têm o efeito mágico de me levar para o lado contrário, sacou? E recomendo. Antes de dizer não comi, não gostei, ou não leio e não ouço esse idiota, faça uma experiência. Tire o excesso de gordura. Você pode ter uma surpresa deliciosa. Mas nem sempre dá certo, viu? Tem uns aí que se tirar a gordura, sobra nada. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou embora. Conheço o bom violeiro pela puxada da viola. Viola, viola. E assim então, ao som de Cabeça Feita, de e com Jackson do Pandeiro, que este Café Brasil, que se posiciona, vai saindo de mansinho. Com o esquerdista Lala Moreira na técnica, a socialista Cissa Camargo na produção e eu, esse liberal, capitalista, conservador, Luciano Pires na direção e apresentação. Ah, e os três convivendo em harmonia. Estiveram conosco o ouvinte Éder, Anastácia Azevedo, Alceu Valença, Teroca e Jackson do Pandeiro. Que tal, hein? O Café Brasil chega até você com o apoio sempre muito bem-vindo do Auditório Ibirapuera, um lugar obrigatório para você que tem paixão por música. E aberto a todas as tendências sociais, ideológicas, políticas, sexuais e carnavalescas, viu? E eu continuo insistindo. Se você nunca foi no Auditório Ibirapuera, não pode dizer que conhece São Paulo. Acesse facebook.com/auditorioibirapuera e cresça. Este é o Café Brasil, de onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase imortalizada por Agenor Miranda Araújo Neto. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.